naipe de mendigo, garrafa de pinga. 6 meses observando a mansão da vítima. Os empregados, quem pode ser corrompido? Avaliação dos bens, frequência de amigos. Sócio majoritário de hipermercado. Sai às 8 com os vigia num Passat blindado. Às 10 a mulher vai pro balé com os diamantes. À noite no álibi do restaurante, vai dar pro amante. 13 horas um segurança leva o pivete pra escola, pra não chamar atenção. Cola com gol bola, só com uma pistola. Segundo o motorista, colabora porque uma Uzi ameaça a sua família. Entre a puta ou o filho é mais provável. Vamos de 7 galo e um Vectra turbinado. Avenida Ibirapuera, perto do shopping. Colou vendedor, do meio da flor um revólver. Segurança quis vazar, mas fechei, fui ninja. Morreu tipo cinema com a cabeça na buzina. Pedestre abaixado, gravidade desmaiada. Refém no porta-mala, caminha aberta, granada. Que merda era PM, o cu vendendo drops. Tiro no capacete do truta, morte instantânea num poste. 10 minutos depois, rua deserta, um carro novo. Alô, prepara o cativeiro, tá chegando um pote de ouro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Um mano morto na missão, moguela. Deixou pista se tiver com identidade. Sujou a fita. Gamba é filho da puta, quem pode prever? Vou beber, dar um rolê, ver as notícias da TV. Do pré-pago, primeiro contato, ideia firme. 500 mil e nem vem com história triste. Segue a instrução pra não ter missa de sétimo dia. É sem contra-oferta e não envolve polícia. Pra mim é só negócio, não tenho coração. Desacredita e ganha um Lego pra montar e pôr no caixão. Se for a divisão, anti-sequestro tá no caso. Pra boy vem até o governador de 4. Vão pôr chip na grana tipo FBI. Ou vão catar o resgate pra eles e se matar pra dividir. O moleque tá mal no quarto empoeirado. Tem bronquite, fica sem ar amarrado. Me deixa ir pra casa, por favor. Papai paga é Disneylandia, se não tem noites do terror. Segundo contato e o banco não liberou a quantia. Desconfiar e acionar a polícia. Mas pra esse ramo não tem não, já amolamos a faca no chão. Vão tirar dinheiro do cu quando vê um dedo da mão. Foi de CDX10 a lá ritual satânico. E a família entendeu que ninguém tá brincando. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. O moleque dava dó, mas negócio é negócio. Eu nem tenho essa maldade, só que tem outros sócios. Um que ria, lambendo o sangue da faca. Não chora que seu pai paga cirurgia plástica. Fiz curativo pra não dar germe. Ele só esquecia a dor assistindo Tom e Jerry. Amanhã no frango frito, na Via Ianguera. Vem sozinho sem putaria, que isso aqui não é novela. Espera na lanchonete, com todo o dinheiro. Se eu ver polícia a 1 quilômetro, pode fazer outro herdeiro. No dia foi um truto encarregado da missão. Estilo cliente, filmou do teto até o chão. Achou que tava limpo, pediu a mochila. Do copeiro ao caixa, todo mundo era polícia. Bastou psicológico, um chute nas costas. E tava ele, os gambé na crocoa, batendo na porta. Toque, toque, sou eu. Tá limpo, pode abrir. A voz estranha, cachorro latindo, engatilhei, percebi. Catei o refém, fui pra janela negociar. Atirador em ponto estratégico, não dá pra escapar. 13 horas de ideia, nenhum pedido atendido. Os caras se entregaram abraçando que o juiz tinha prometido. Eu tô ligado que se eu saio, não chego no distrito. Então boy, dá tchau pro teu filho, eu fui pro inferno, ele foi comigo. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro. Tem um grito de socorro lá no cativeiro.